braços para os banqueiros. Porrada dos caras que não fazem nada. Porrada dos caras que não fazem nada. Distribuição de panfletos, reivindicação dos direitos, associação de pais e mestres, proliferação das bestas. Porrada, porrada, porrada, porrada dos caras que não fazem nada. Reivindicação dos direitos.